Oi, Salvador, boa noite, voo 8868. Voo 8868, contato radar, sobe, mantenha 230, saída Pipuca. 230 na Pipuca, voo 8868. Taxi 170, temos 50. E o alternado Fortaleza com 4,50. 170, livre táxi. Direita, ponto espera, 1862, M14, boa viagem. 186 com 1014, obrigado, boa noite. Turno 972, está na identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, 972. Tá, 3891, reduz a 2309. Delta 3152, poderia voadora da presente? Tá, 3152, está autorizado. Obrigado, 3152. Controle de Salvador, gol 1170, boa noite. Gol 1170, contato radar, sobe, mantém 370, saída PUCA. Para o 370, gol 1170. Uno 868, chama Recife, Uno 2685, alterna 1345. 2685, 345, Uno 868, boa noite. Autorizado pelo Paranatal, nível de voo 370, via Pêsulo 10, subida PUCA VIPAR, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código é o 5053 e o controle no 208. 370 via Pêsulo 10, PUCA VIPAR, na frente, bala da 10, curva esquerda após, 503 do transponder, 208 do controle, 1098. 098 correto, chama para posicionamento. Autorizado 2000.3152. 3152 está autorizado, 2010 é posse estabilizada. Portaremos 3152. Azul 4062 estabilizou? No momento. Azul 4062 chama Torre 1 no 86. 86, boa noite. Oito 91 no reduzo 2009. 2-0-0, 2-0-0. to the ground staff and call me for taxi. Would you please say again for airport 2024? Coordinate with the ground staff and call me for taxi. We'll coordinate with our ground staff and call you for taxi at airport 2024. Zona 170, chama Recife, 12685, alterna 1345. Pode repetir a sequência, por favor? 126.85, alterna 1345. 2.85, obrigado, boa noite. 3891, desce até 3.000 pés, ajuste 1.0 no 4 e reduz até 1.80 nós. 1.80 nós, 3.000 no 0 no 4, 3891. Estabilizado no localizador, até 3152. 3152, Torre 1, 186, Pomposo. 186, até daqui a pouco. 1891, desce para 2000 pés, está autorizado em ILS, reporte estabilizado. Está estabilizado, desce em 2000, 3891. Para o pushback no canal, posição 2. 0098, está autorizado, já foi início de táxi. Livre, chamarei para o táxi, 098. Paulo, boa noite, azul 462, zona Fox. 62, taxi via Alfa, chamei a Juliette. Alfa até a Juliette, 462. Zona 972, desce até 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. É, 3.000 no 0 no 4, 972. Do 4062, portão previsão 1, vai manter posição antes da Juliette. Ah, o gate 1 então, sim, 4062, obrigado. E GLS, 3891. 1891, Torre 1 no 86. 1972, 10.000 pés, são 3 ADLS, reporte estabilizado. É 2.000, reporte estabilizado, 972. Para o táxi, com 82 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Maceió. Táxi à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame 2895, Rogério 186, ajustado no 014. Indy Alpha, 2895, 014, com no 098. O 4062? 4062, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4062, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite, está 3152. 3152, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, está 3152. Solo Gol 0098. Prossiga. Confirma a frequência da torre, por gentileza. 18.6. Dois, ingresso Juliette, portão 3. Juliette para o 03, está 3152. Estabilizado, voo 972. 972, torre 1 no 86, bom ponto. 86, obrigado. Delta 3152. Prossiga. A posição é a 03, confirma? Afirmo. Aqui não tem ninguém aqui para batizar. Informa em claro. Obrigado. Salvador, boa, então 3891. 3891, táxi Vivian, fechamento da Juliette. Alfa de Juliette, então 3891. Porto da 024, clear taxi by apron 1, India now, phone holding point, contact the tower 118, decimal 6. Apron 1, exit by India, holding point, runway 10, phone holding point, 118, decimal 6, decimal 024. 3891, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, para 02, então 3891. Salvador, boa noite, voo 972, vírgula pista 10. 972, táxi de Alfa, chamando da Juliette. Tive táxi de Alfa, chamaria da Juliette, voo 972. No 072, no 972, corrigindo, ingresso via Juliette, vai ficar atento ao follow-me, que vai levar até o portão no zero. Ok, vai ser, então vai ingressar na Juliette e vai guardar o follow-me para o portão no zero, gol no 972. Afirmativo. Uno 098, Recife 12685, alterna 1345. 2685, 1345, gol 098. 970, acione a identificação, desce até o... até 2.000 pés via chegada na área e ajuste no 04. Mantenha a chegada. Prossiga. Número 1. Salvador, muito boa noite, é Portugal, 024 crossing 1600 feet on Pocas e Parque Durante Transition. Portugal, 024, later contact of the cost, manager 370, book departure. Payment 370 on a book of departure, Portugal, 024. Portugal 024, restricted flight level 330. Be clear, flight level 330, Portugal 024. Portugal 024, contact now is Santa. 126, decimal 85. It's enable 134, decimal 50. 126, decimal 85, or it's enable 134, decimal 50. Portugal 024, here's one. Autorizo o procedimento de suíte para 10. Resumo 70, desce para 2500, voo Serra Vita 366. Ah, o que então se considera então? É, vai manter o X-Ray, o 3170. TEC 3170, reporte estabilizado, descendo até 2000. Pode estar estabilizado, 3170. Gol 972, aciona a identificação, desce para 2000 pés, via chegada mar e ajuste 1-0 no 4. Resumo 70, torre 1186, bom pouso. 86. Marcelo, boa noite, da 3170. 3170, táxi Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 3170. Dom 972, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Livre ILS, nova Boca 3152. 3152 autorizado por estacionamento, chama para início de táxi. Chamaremos, 3152. Uno 172 estabilizou? Mais um minuto. Gente, completa com a torre, 1-186, bom pouso. 186, boa noite, 1-172. Para o táxi TAN 3152, 156 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 20. Táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 186, ajuste no 0 no 4. Índia e Alfa, 1862, obrigado, bom trabalho.